Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Mais daqui a bocadinho, era lá. Deixa começar o baixo. Acho que é agora que estamos a gravar. Sim, vá. Manel. Estamos a gravar, com certeza. Manel. Sim, então isto é assim. Vamos contar a história da nossa tia, que é muito à frente. Ah, muito à frente. Completamente estás a ver à então, frente. Então, basta só vocês cantarem connosco assim. Ué, lá, lá, lá. Não tentem isto em casa, hein? Ué, lá, lá, lá. Lá, não estamos a ouvir nada. Ué, lá, lá, lá. Uma miséria. Foi pela primeira vez que vi aquela mulher. Foi na sessão das três do apaixonado assim. A malta não atina, não sabendo o que fazer. Fui à bruxa ler a sina, fui à bruxa ler a sina, e ela disse que era mau. Fui a correr para casa e comprei um berimbau. E comprei um berimbau e comprei um tamborzinho. Mais tarde saí de casa para tomar um cafezinho. Para tomar um cafezinho, para ver se esparecia. Não me sai da cabeça a imagem da minha tia. Mas respeito o mistério. amor vamos curtir e viajar. Comer, beber, levá-la bem divertida. Fazer amor e mais amor até escaldar. É o melhor que se leva desta vida. Ilê, ilê, ilê, ilá. Vamos amor que a vida é para gozar. Ilê, ilê, ilê, ilá. Vamos amor que a vida é para gozar. Eu quero ir e dançando o céu vamos descobrir. O amor é lindo, a vida é bela e bem melhor quando desfrutamos dela. Por isso amor vamos curtir e viajar. Comer, beber, levá-la bem divertida. Fazer amor e mais amor até escaldar. É o melhor que se leva desta vida. E lê, e lê. Vamos amor que a vida é para gozar. E lê, e lê, e lê, e lá. Vamos amor que a vida é para gozar. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Sai de casa para espairecer. Camisa rota e barba por fazer. Com uma meia preta e outra azul. Sem saber bem onde fica o norte, o céu ou o sul. Já rosa ela mesma à perfeição. Veste uma cor diferente por estação. Tem os livros arrumados por autor. E acorda mesmo sem o despertador tocar. Ninguém sabe como este amor nasceu. Entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir. Deu. Mas ninguém duvida deste grande amor. Há até quem inveja o seu fulgor. É que afinal também ele tem nome de flor. Narciso. Às vezes ele quer dormir no chão. Que a coluna aprenda a posição. Ela tem sempre os lençóis bem engomados. a condizer as almofadas com bordado inglês. Ninguém sabe como este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu, como a rosa ao ver a lua sorrir se deu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor, é que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu, como a rosa ao ver a lua sorrir se deu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor, é que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Vai para dentro. Diz-se ocupado, escreve-se calado, vê só para a frente, nem olha de lado. Vive para o tempo, som e movimento, consome do nada, na língua o tanto. A vermelho estrada, pobre madrugada, pinta-se de cheiro, sai pela calada, colhe do terceiro, colhe em cativeiro. Lá embaixo corre o centro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro. Lá embaixo corre o centro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro. Casa, aqui já não há nada, aqui já não há nada. Faz-te ao vento, faz-te à estrada. Sabes que o tempo não te dá nada. Volta para o centro, dança macabra. E aqui já não há nada, aqui já não há nada. Lá embaixo corre o centro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro. Lá embaixo corre o centro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro. Contam-se por dedos da mão as horas, o chão foge sem destino. Contam-se por dedos da mão amor.